Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Reflita, coluna da página Fique em Casa com Eng. Eu sou a Aline Oliveira, uma das monitoras do projeto. Nos últimos dias, o mundo voltou os olhos para o assassinato brutal de George Floyd, cidadão negro norte-americano. O assassinato também de João Pedro, um adolescente que estava dentro da própria casa no Rio de Janeiro. E do Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio de luxo em Pernambuco. Entre outros diversos casos de racismo, violência e negligência que movimentaram milhares de pessoas a irem às ruas pedindo por igualdade e o fim da violência motivada pelo racismo. Toda essa mobilização ocorre em um momento em que o mundo passa por uma pandemia e aqui no Brasil especificamente enfrentamos também uma crise política. E diante desse caos político e social, vem à tona em diversos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, as palavras fascismo, antifascismo e antifa. O que precisamos compreender é que antes de assumir ou falar sobre determinada prática política, é necessário que saibamos as origens daquela corrente política e todo o contexto que contribuiu para que ela pudesse ser criada e instalada. Sendo assim, hoje falaremos sobre a origem do fascismo e o seu idealizador, Benito Mussolini. O fascismo nasceu na Itália, em 1919. Porém, a primeira coisa que devemos relatar é a situação do país naquele momento da história. A Itália enfrentava vários problemas, principalmente de ordem econômica. A população era, em sua maioria, rural e pobre, que havia voltado da Primeira Guerra Mundial vitoriosa, porém, sua participação foi pouco ou nada reconhecida. O que fez com que, além dos problemas econômicos do país, a população italiana tivesse a sua moral profundamente ferida. Outra questão é que os partidos políticos da época estavam fragmentados, o que ocasionou no enfraquecimento dos mesmos e o aprofundamento de uma crise política. Portanto, a Itália na época se tornou um terreno fértil para a instalação de um regime novo, mesmo que este fosse totalitário. Em sua juventude, o italiano Benito Mussolini era um socialista revolucionário, integrante do Partido Socialista Italiano. Mussolini tinha uma qualidade muito importante. Ele era um ótimo escritor. Se tornou jornalista do jornal socialista chamado Avante, onde redigia em uma coluna política. Entretanto, Mussolini com o tempo foi perdendo a convicção no Partido Socialista. E encontrou em um movimento artístico, cultural e intelectual, chamado de futuristas, uma influência que correspondia mais aos seus interesses. Os futuristas prezavam pela velocidade, a tecnologia, o poder, a violência e, principalmente, pela guerra. Eles acreditavam que as guerras eram formas de higienizar o mundo, e essas nações, depois da guerra, ressurgiam mais fortes. E influenciado por esses ideais futuristas, Mussolini apoia a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, o que fez com que o Partido Socialista o expulsasse do partido e também do seu cargo de editor do jornal Avante. Essa expulsão foi a oportunidade que Mussolini precisava para dar início à sua nova corrente ideológica. Ele foi financiado por industrialistas ricos que eram a favor da guerra. Então, ele criou o jornal fascista Il Popolo d'Italia, onde ele usava a escrita como meio de glorificação da guerra. Outra questão que estava associada à criação de um novo regime era que a Itália estava completamente quebrada financeiramente, enfraquecida, desacreditada, e em contrapartida, surgia na Rússia um regime forte, o comunismo. Com receio dos ideais de emancipação dos trabalhadores e destruição do capital, por exemplo, a burguesia começa a planejar estratégias que eliminavam a possibilidade comunista na Itália. Então, a Itália, em 1915, entra na Primeira Guerra, juntamente com a Grã-Bretanha, França e Rússia. Mussolini vai para os campos de batalha e percebe o poder do nacionalismo. Afinal, se o amor pela nação fazia com que aqueles homens fossem para a guerra e sacrificassem suas vidas, Esse mesmo nacionalismo poderia alimentar uma revolução. Portanto, Mussolini uniu a paixão dos futuristas pela guerra com o nacionalismo dos italianos, para futuramente dar início ao Partido Fascista. A palavra fascismo tem origem latina, fatio litório, que é um conjunto de feixes amarrados a um machado, símbolo do poder de punição na Roma Antiga. O experimento do fascismo nasceu oficialmente em 23 de março de 1919, quando Mussolini fundou em Milão o grupo Fatia de Combatimento, que reunia ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial. É importante ressaltar que muitos desses veteranos de guerra voltaram dos campos de combate com o que chamamos atualmente de transtorno de estresse pós-traumático, pelas situações das quais eles passaram durante a guerra. Além disso, ao retornarem, eles perceberam que haviam se sujeitado a uma carnificina que gerou pouco reconhecimento e benefícios insignificantes para a Itália. Portanto, Mussolini usou o sentimento ferido dessas pessoas, juntamente com o conhecimento de armas e de guerra que elas tinham, e fundou uma organização de caráter paramilitar. Paramilitar é uma organização particular de cidadãos civis, armados e fardados, a serviço de uma instituição ou um grupo, sem, contudo, pertencerem às forças militares oficiais. Ou seja, era um exército particular de Mussolini, que foi chamado de Camisas Negras. A Fatia de Combatimento era formada por membros extremamente nacionalistas, que glorificavam a violência e estavam dispostos a usá-la. Diante disso, eles destruíram fisicamente sedes de sindicatos, espancaram e mataram socialistas, queimaram casas e atacaram civis nas ruas. Mussolini disse que era necessário o uso da força a fim de restabelecer a ordem. Em 1920, Mussolini transformou essa organização em um partido político, criando assim o Partido Nacional Fascista. Nos dias 26 e 27 de 1922, os fascistas promoveram a famosa Marcha sobre Roma, cujo objetivo era forçar o rei Vítor Emmanuel III, já que ainda era uma democracia, a nomear Mussolini a primeiro-ministro. Foi uma guerra psicológica, em que, usando motivações como o medo da anarquia, uma possível revolta socialista, uma guerra civil, o cansaço dos italianos e a urgência de uma figura que consertaria as coisas, fez com que o rei cedesse às pressões, encarregando Mussolini de promover um novo governo para a Itália. O grande erro foi que as pessoas acharam que poderiam controlar Mussolini, que ele ficaria um tempo, consertaria as coisas e depois sairia. Mas não foi assim. Mussolini ficou 21 anos no poder. Nas eleições de 6 de abril de 1924, os fascistas demonstraram toda a sua face totalitária. Mussolini havia criado uma milícia voluntária fascista para a segurança nacional, que pressionava as pessoas a votarem nos candidatos do Partido Fascista. Com muita violência, intimidação e fraudes, os fascistas conseguiram ocupar 65% dos assentos do parlamento. Contudo, o Partido Fascista tinha uma forte oposição. Era um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti. Matteotti queria que as eleições de 1924 fossem anuladas, devido ao uso da violência para a intimidação dos eleitores e também às fraudes. Porém, diante do seu posicionamento, Matteotti foi assassinado, o que gerou uma enorme contestação ao regime fascista. Entretanto, Mussolini, querendo mostrar que estava acima da lei, assumiu total responsabilidade política e moral pelo assassinato de Matteotti. Afinal, o fascismo havia chegado ao poder através da violência. Reafirmar o uso dela para resolver questões, inclusive políticas, não era um problema para Mussolini. E desta forma se estabeleceu o fascismo na Itália. Um regime totalitário, baseado em um partido único, que utilizava a força militar na política, militarização, a extrema devoção ao país, nacionalismo, a superioridade dos italianos, xenofobia, um projeto de expansão imperial com a supremacia fascista imposta no Estado e na sociedade, além de tratar a oposição, comunistas e socialistas, como inimigos que deveriam ser eliminados. O ideal se baseava em fazer a Itália grande novamente, como no antigo Império Romano. Outra questão importante a respeito do fascismo é que ditadores como Mussolini se inspiram e inspiram outros ditadores, criando uma espécie de manual a ser seguido, com algumas características, por exemplo, incitam o medo, fazem uso massivo de propagandas pró-governo e contra a oposição, criação de inimigos, uso da violência, incitam o culto à personalidade, supressão da liberdade de imprensa, que é a censura, a doutrinação através da educação militar. Na época, algumas universidades da Itália chegou a ter a frase cravada nos muros da universidade: Mussolini a sempre razione, ou seja, Mussolini sempre tem razão. E também a guerra, que serve como uma distração para levantar bandeiras nacionalistas a fim de camuflar os desempenhos ruins do partido político. A partir de 1925, o regime fascista conseguiu recuperar a economia da Itália. Criou o sindicalismo corporativo para controle das organizações de trabalhadores e oligopólios empresariais que se ligavam ao controle estatal da economia. A Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, foi um dos instrumentos de controle do trabalhador italiano instituído pelos fascistas. O principal órgão do regime de Mussolini era o Conselho Nacional Fascista, que deliberava sobre todos os assuntos de interesse político e econômico e exercia poder de determinar a ocupação de cargos nas várias esferas do Estado. O regime fascista conduziu a Itália a uma guerra com o objetivo de colonizar a Etiópia a fim de criar um império. E um tempo depois, o regime fascista levou a Itália para a Segunda Guerra Mundial, ao lado da Alemanha nazista. Isso gerou sérios danos à economia, altas taxas de desemprego e descontentamento do povo italiano. Perdida a guerra, Mussolini sofreu um golpe, perdeu seu posto, foi preso em um hospital militar. Depois foi resgatado por soldados do esquadrão de elite nazista, foi controlado por Hitler e serviu de marionete por um tempo. Porém, foi capturado por italianos e morto por fuzilamento juntamente com sua amante Clara Petacci. Eles tiveram seus corpos expostos e dependurados em um posto de gasolina em Milão, mesma cidade onde o fascismo havia sido fundado em 1919. Então, depois desse histórico, né, nós podemos chegar à conclusão de que o fascismo aparece quando o capitalismo está em crise profunda. Para que o sistema capitalista não acabe, é necessário destruir todas as instituições que permitam a organização e emancipação dos trabalhadores. Por isso, o principal objetivo do fascismo é acabar com as organizações populares, como sindicatos, partidos políticos, cooperativas, e considerando os dias atuais, a previdência social, escolas públicas, o sistema de saúde. Ou seja, é subjugar e dominar a classe trabalhadora. O fascismo italiano é diferente do que ocorre atualmente no Brasil e em outros países. O fascismo italiano foi histórico, marcado por participações em guerras, por exemplo. Portanto, apesar dos tempos serem diferentes, é possível perceber fortemente a presença do fascismo. E ele está bem próximo de nós, brasileiros. Basta refletir. Precisamos entender o porquê determinados termos voltaram a ser utilizados e como essas tendências fascistas podem se transformar em outras coisas que irão retirar ainda mais o nosso acesso à informação, aumentar o uso da violência de forma direcionada, com endereço, partido, classe social e cor certa, e aumentar a retirada até chegar à extinção de direitos. A coluna Reflita vem com o objetivo de trazer temas que sejam relevantes e para que antes de sairmos propagando determinados termos ou defendendo certo tipo de corrente ideológica ou política, saibamos o que é e o porquê. Fiquem ligados na coluna Reflita. Vamos refletir juntos. E não se esqueçam,